Êxito Quântico. Compilado por Ivo Maioli, em janeiro de 2008. Introdução. A contagem regressiva até o êxito. Tudo mudou para mim quando comecei a conhecer acerca de física quântica há 20 anos aproximadamente. Os princípios de energia e consciência me abriram os olhos a um mundo de possibilidades do qual nunca antes tive noção. Desde esse momento, tenho compartilhado essas ideias com pessoas de todo o mundo. Eles têm encontrado, como eu o fiz, que os padrões do mundo natural podem ser aplicados a qualquer situação para atrair assombrosos resultados a nossas vidas. Esta ciência é libertadora porque te dá o controle sobre teu futuro, uma vez que te dá poder de determinar a direção de teu destino. Não importa tuas anteriores experiências, quando aprendas acerca destas forças universais, então haverás encontrado a fonte real do êxito. Ciência Finanças. A maioria das pessoas acreditam que as circunstâncias de suas vidas estão baseadas em situações que se produzem ao acaso e que estão totalmente fora de nosso controle, como por exemplo seu status ou situação financeira. Porém, isto não representa a realidade. Além disso, esta ideia nos deixa completamente indefesos. A verdade é que nós mesmos dirigimos o caminho de nossas vidas através de nossa interação com as leis que governam toda a natureza. Existem vários padrões energéticos no mundo físico que têm um imenso poder na vida da raça humana. Em realidade, a ciência da energia pessoal e os mecanismos de consciência são os dois fatores mais importantes que afetam os resultados de tudo o que nos propomos. Uma vez que ativamente empregues estes elementos em teu viver diário, verás como profundas mudanças vão tomando forma em tua vida. É possível que alguma vez tenhas escutado dizer: consegues o que acredites poderes conseguir, o mesmo que tudo no que te foca se expande. Ainda que isto é muito certo, com frequência estes ditos são relegados à categoria de idealismo e filosofia não prática. Porém, em realidade, princípios naturais muito importantes descansam atrás desses conceitos, obrigando-nos a olhar mais acerca da ciência que há atrás deles. Investigadores de física quântica têm descoberto que tudo está formado por anéis vibratórios de energia. O que uma vez foi considerado ser matéria sólida, em realidade está composto de pulsos, vibrações de energia, os quais podem ser controlados pela consciência e desejos humanos. Eles formam o destino de cada indivíduo igual de toda a espécie. Em realidade, teu futuro está tomando forma agora mesmo. É o que fazer com tua consciência e energia o que determina todas as tuas futuras experiências. É algo tão poderoso que sua realização mudará a tua vida. Ainda que nunca antes souberas delas, as leis de atração universais impõem sua influência em cada aspecto de tua existência, incluindo tua carreira, finanças e relações pessoais. Em física quântica, a teoria revela que vives em um estado de infinitas possibilidades e que tudo depende de ti mesmo. O mundo é como um constante fluxo energético de onde mesmo a menor mudança de energia pode criar uma imediata mudança na realidade, que mais tarde terá seu efeito a longo prazo. Ainda que quase todo o poder que há no universo é invisível, ainda assim, pode ser usado para grandes efeitos. Pode ser que não seja capaz de ver um átomo, mas certamente podes presenciar os efeitos de uma bomba atômica. Tua invisível vibração pessoal tem dramáticos efeitos também. Porém, para tomar controle do poder que existe no universo, tens que estar disposto a explorar uma nova fronteira e fazer uma viagem a teu espaço interior, deixando atrás o futuro. Muitas pessoas sentem como se estivessem dentro de uma roda de moinho, constantemente em movimento, porém sem ir a nenhum lugar, cansados de correr do trabalho para casa, de uma consulta a uma reunião, invertendo todo o seu tempo em tarefas de nunca acabar e comprometendo-se em situações que afinal simplesmente deixam um vazio interior. Estas pessoas vivem saltando de uma relação a outra, de um projeto a outro, sempre com a esperança que o próximo movimento trará o que eles estão buscando. Sentem-se vazios, ansiando ser livres. Estas pessoas estão desesperadas por uma mudança, porém não sabem como fazê-lo, de modo que mantêm repetindo o mesmo padrão de vida uma e outra vez. Se isto te soa familiar e cada nova decepção parece ser simplesmente um caminho percorrido por nossa memória, então é tempo de tomá-lo a sério. Tu tens o poder de criar uma vida diferente. De fato, a física quântica revela que tu te encontras no próprio centro de um mundo ilimitado de poder e potencial. Tu não tens que passar mais teus dias só por passá-los, sentindo-se insatisfeito. As leis universais podem mudar o rumo das coisas. Tenho utilizado estes princípios em cada aspecto de minha vida, e isto me tem ajudado a passar de ser uma professora secundária a uma conselheira e logo a uma autora e oradora internacional. Depois de fracassar em dois matrimônios, praticamente havia renunciado ao amor, porém igualmente decidi aplicar os princípios das leis universais neste aspecto de minha vida. Em um ano conheci o que agora é meu esposo, uma pessoa incrivelmente adorável, inteligente, com um grande senso de humor e que ademais representa um suporte muito forte em minha vida. Esta pessoa tem realçado tanto minha vida de uma maneira impossível de descrever com palavras. Porém, talvez minha experiência mais assombrosa a respeito dessas não menos assombrosas leis seja a história de meus dois maravilhosos filhos. As pessoas pensavam que meu esposo e eu estávamos loucos, por querer adotar de um orfanato na Rússia dois adolescentes, que certamente não teriam nenhuma relação familiar conosco. Porém, no fundo eu sabia que as leis de energia e consciência são absolutas, e que se eu desse os passos corretos para empregar seu poder, então poderíamos atrair os melhores meninos deste orfanato, e simplesmente assim sucedeu. Foi um longo processo que demandou muito do nosso tempo, uma extraordinária história que marca a sucessão de mágicos eventos. Tomaria outro livro para poder relatar toda a história. Porém, finalmente, tudo saiu muito bem, e tudo isto mudou todas nossas vidas de uma maneira incrivelmente feliz. Por aproximadamente 20 anos tenho ensinado estes princípios a clientes individuais, e em seminários através de todo o mundo. Desde o princípio tenho escutado inumeráveis histórias de êxitos de pessoas que aplicaram as técnicas tanto em sua vida privada, como profissional. Um homem que iniciou seu negócio de software na garagem de sua casa recebeu uma oferta de 7 milhões de dólares por seu negócio. Outra pessoa que lutava contra depressão e ansiedade trabalhando como empregado de baixa categoria em um negócio de comida, conseguiu logo abrir seu próprio restaurante que ademais fornecia comida por encomenda. Teve tanto êxito que até lhe pediram criar sua própria franquia a nível nacional. Na Austrália, onde dou conferências a cada um ou dois anos, se aproximou uma vez uma mulher que empurrava um carrinho de bebê, me disse que há dois anos havia assistido a um de meus seminários que tratava de como atrair amor a nossas vidas. Depois de conhecer acerca das leis, e aprender a aplicar as técnicas, conheceu o amor de sua vida. Havia voltado simplesmente para agradecer-me e apresentar-me seu lindo bebê. Sempre recebo cartas ou mesmo e-mails de todas as partes do mundo com histórias similares. É tão gratificante escutar histórias de êxito de tantas pessoas que estão obtendo o que elas desejam, conseguindo promoções em seus trabalhos ou simplesmente conseguindo outros melhores. Pessoas que encontram o amor em suas vidas, pessoas que logram iniciar seus próprios negócios ou criar uma família. Alguns até têm relatado perda de peso e até parecer mais jovem. Independentemente do que estas pessoas estiveram conseguindo, todas elas foram motivadas pelo poder que descobriram ao compreender a ciência do êxito. Elas descobriram dentro de suas próprias vidas que uma pequena mudança de energia e consciência poderia fazer que qualquer coisa fosse possível. Ainda que algumas das técnicas particulares aqui discutidas possam parecer familiares, é o poder e energia universal sempre disponíveis, a fonte de todas nossas soluções. E tu também tens acesso a ela para fazer teus sonhos realidade. Talvez os velhos padrões de tua vida te tenham feito infeliz até agora, e olhas o futuro sem muita ou nenhuma esperança. No entanto, podes deixar atrás todas tuas sombrias ideias e pensamentos. Tua viagem até um futuro novo e feliz pode começar agora mesmo. Viagem até o êxito. Uma parte importante de tua autoexploração é manter teu diário do êxito. Originalmente, a palavra diário significava notas escritas das experiências do dia. Tua busca até o êxito é uma viagem por si mesma, e tuas notas te ajudarão a alcançar teus objetivos. O processo te levará através de um caminho com muitas paradas e tuas notas atuarão como um mapa em teu caminho, mantendo-te sempre na boa direção para conseguir teus objetivos. Conforme avances nos capítulos, encontrarás muitas sugestões acerca de que anotar em teu diário do êxito, porém, em realidade, o primeiro que tens que anotar é teu objetivo. O ponto até onde queres chegar, de modo que toma teu tempo agora para criar tua lista de desejos. Escreve cada coisa que desejas, seja US$ 1 milhão, um maravilhoso romance, um aumento de salário, uma nova carreira. Toma nota de cada pequena coisa que teu coração tem sonhado. Aumenta tua lista conforme venham à tua mente mais coisas ou situações que anseias. Intenções. Uma vez tenhas completado teu catálogo inicial, converte cada ponto em tua lista em uma intenção específica. Por exemplo, se tens US$ 1 milhão em tua lista, escreverás: minha intenção é converter-me em milionário. Se buscas um novo romance, escrevas: minha intenção é atrair um maravilhoso e carinhoso companheiro. Vejo um real e duradouro amor para mim agora mesmo. Como verás, uma parte importante de tua viagem consistirá em converter teus desejos em intenções e tuas crenças em afirmações. Este enfoque é uma parte muito importante de tua conexão com as leis universais. Combina tua consciência e tuas vibrações para que tenhas a melhor influência sobre teu destino pessoal. Isto é tão significativo que de fato deverias dedicar mais tempo em investigá-lo. Sempre que inicio um novo projeto ou me comprometo em uma nova atividade, sempre trato de considerar qual a intenção que há atrás dele. Isto cria um foco em minha busca de aquilo que persigo, além de afinar as energias que o rodeiam. Ainda que seja só iniciar um novo dia, um propósito claro e definido te mantém mais tempo sobre o bom caminho. Afirmações. As afirmações são facilmente deixadas ao largo por certas pessoas. No entanto, ocupam um papel muito dinâmico na produção de energia. Se não estás conscientemente ocupando tua mente na produção de pensamentos positivos, quer dizer que estás inconscientemente criando pensamentos negativos. Ao final de cada capítulo, encontrarás algumas afirmações muito pertinentes. Escolhas que mais ressoem com o que mais queres neste momento. Leias frequentemente, assegurando-te de incluir algumas linhas básicas baseadas em teu próprio conhecimento, independentemente do que estejas trabalhando. Repita tuas linhas em frente ao espelho e trata de repeti-las usando a segunda e a terceira pessoa tu, ele ou ela. Quando as dizes em voz alta, tua energia acústica amplifica tuas vibrações eletromagnéticas, duplicando assim teu poder. Mude tuas afirmações, conforme comeces a trabalhar em novos projetos, agregando qualquer coisa que te ajude a manter o foco em tuas intenções positivas a respeito de ti mesmo, tuas metas ou o mundo. Afirma tua vida e tu mesmo diariamente, e o universo te abençoará positiva e infinitamente. Uma mudança rápida. A física quântica demonstra que grandes mudanças de energia podem ocorrer em um simples momento. Isto é também certo em tua vida, de fato, em cada segundo que transcorre, participas da criação de teu destino. O reino da energia está sempre esperando para responder a tuas vibrações, de modo que prepara-te para enfrentar um futuro com novas ferramentas e com o poder que tu jamais acreditaste possuir. Este é um experimento científico que definitivamente não quererá perder. Chamei a este livro Êxito Quântico não somente pelos princípios científicos envolvidos, mas também pelo que o mundo quântico representa. Esta realidade sucede a nível celular. Sem embargo, os efeitos não são locais. De fato, impactam coisas muito distantes no espaço e muito seguido não seguem os princípios do fator tempo. Uma vez tenhas conseguido êxito quântico, perceberás que sentes uma felicidade tão profunda que a poderás sentir até em tuas células, e experimentarás vitórias pessoais que te encherão de alegria em cada momento de tua vida. Este livro está dividido em 7 partes. Cada sessão tem um capítulo menos que a parte anterior. Uma espécie de contagem regressiva. Movendo-nos através dos 7 conceitos mais importantes que influem na experiência do êxito pessoal. Desde as 7 leis aos 6 poderes, percorrendo todo o trajeto através de um só caminho até o êxito, aplicando estas técnicas acelerarás teus passos na busca de teus sonhos. De modo que comeces tua contagem regressiva agora. Faz desses princípios uma parte ativa de tua vida diária, e teu êxito decolará como um foguete. Logo perceberás que tua vida, tua carreira, tuas relações pessoais e virtualmente tudo mais começará a mudar. Perceberás que nada é impossível quando empregues esta ciência tão assombrosa. Tua alma está conectada com o poder que carrega toda a criação. É tempo de abrir-te a esta corrente universal, essa energia pulsante que dirige teu destino. Quando fizeres, verás, como tenho feito, que tua vida terá sido abençoada além de todas tuas expectativas.